tropa e não o homem que foi João. E no entretanto, no reponte deste grito, o João Campeiro vai sumindo, já se foi. Ele que outrora repontava o boi na estrada, vai ao reponte, estrada fora, igual ao boi. Ele que outrora repontava o boi na estrada, vai ao reponte, estrada fora, igual ao boi. Ninguém tem culpa, João, ninguém. Ninguém tem culpa, João, ser assim. Tudo que nasce um dia tem fim. Semente boa que deu flor e que deu fruto, planta do campo que deu sombra e que há de dar o derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquietar. O derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquentar. Ninguém tem culpa, João, ninguém. Ninguém tem culpa, João, ninguém. Teria que ser assim. Tudo que nasce um dia tem fim. Semente boa que deu flor e que deu fruto, planta do campo que deu sombra em que há de dar o derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquentar. O derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquentar. Ninguém tem culpa, João. Que ser assim, tudo que nasce um dia tem fim. Semente boa que deu flor e que deu fruto, planta do campo que deu sombra e que há de dar o derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquentar. O derradeiro galho seco para o fogo, onde o João novo que nasceu vai se aquentar. Ninguém tem culpa, João. Ser assim, tudo que nasce um dia tem fim. Ninguém tem culpa, João. Ninguém, ninguém tem culpa, João. Ninguém. Teria que ser assim, tudo que nasce um dia tem fim. Tudo que nasce um dia tem fim.